Tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas. Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. E é isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro. Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho. Vamos junto comigo! Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pavor, é pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pavor, é minha, cuido mesmo, pronto e acabou. É minha, cuido mesmo, pronto e acabou. Tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas. Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. E é isso que eu falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro. Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. Então o quê? É pavor, é pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É o quê? É pavor. É minha, cuido mesmo, pronto.